Capítulo 5: O jejum e o curso da história. Um chamado por discernimento e anseio. É perigoso apresentar uma pessoa, um ministro ou igreja como um modelo de jejum. Tão logo fazemos, os pés de barro ficam visíveis. Com frequência, a desilusão se segue à admiração ingênua. Não há ninguém sem pecado e todos os triunfos são misturados com imperfeições. Fazemos bem em equilibrar nosso apreço com o reconhecimento de que existe defeito oculto em todo santo, e a vitória de hoje não é segurança alguma de santidade amanhã. Não conseguimos nem mesmo adivinhar o coração por trás do triunfo de hoje, nem o coração de outros, nem o nosso próprio. Além disso, as histórias tocantes que ouvimos acerca do jejum muitas vezes têm passado por muitas mentes e muitas bocas de pessoas tão falíveis quanto nós. Que seu prazer esteja na palavra de Deus. Tudo isso eu digo simplesmente para nos advertir a não transferir a raiz da nossa exultação da história, palavra de Deus escrita, para a obra contemporânea de Deus relatada. Somente Deus nunca muda, mas os derramamentos de suas bênçãos fluem e refluem de maneira por demais misteriosas, para que a nossa pequena mente possa julgar. Tão logo pensamos que a justiça domina firmemente, alguma calamidade pecaminosa está se espalhando no meio. E justamente quando pensamos que as trevas estão tão espessas que tudo está perdido, alguém segura uma corda que toca um sino e traz um exército com tochas. Somente seremos capazes de manter a nossa habilidade, estabilidade e confiança inabalável se conservarmos o nosso foco no Deus imutável e tomar cada maré, enchente ou vazante como uma obra da sabedoria infinita para o cumprimento dos santos propósitos de Deus. No entanto, Deus ordena na sua palavra que sejamos imitadores daqueles que conhecem a sua graça antes de nós. Não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Se nos recusarmos a ser inspirados e guiados pelos santos comuns que receberam bênçãos extraordinárias, isso indica mais orgulho em nós do que o pecado neles. O mesmo ocorre com o jejum. A Bíblia e a história da Igreja são recheadas de relatos notáveis dos feitos de Deus em respostas misericordiosas ao jejum e à oração do seu povo. Essas histórias não estão ali para serem ignoradas. Tampouco elas estão ali como uma panaceia para toda estação morna na vida da fé. Somos rápidos demais em julgar com base na misericórdia de Deus na vida de um santo que jejua. Que esse padrão em particular de piedade é a chave para a vida espiritual vital. O jejum e as imperfeições definem. Por exemplo, muitos já leram a história da conversão de Charles Finney. Para a honra de Deus, contarei um pouco acerca da minha própria experiência nessa questão. Fui poderosamente convertido na manhã do dia 10 de outubro. Na tarde daquele mesmo dia e na manhã do dia seguinte, recebi batismos extraordinários do Espírito Santo, que passaram através de mim, como me pareceu, corpo e alma. E imediatamente me achei investido com tal poder de cima, que umas poucas palavras ditas aqui e ali, pessoas foram os meios de conversão imediata delas. As minhas palavras pareciam se prender como setas de arame farpado na alma dos homens. Elas cortavam como uma espada. Elas quebravam o coração como um martelo. Multidões podem testemunhar o fato. Muitas vezes saía uma palavra sem que eu me lembrasse dela. Produzia convicção e resultava quase que imediata conversão. Algumas vezes me encontrava em grande medida vazio desse poder. Eu saía e fazia visitas e achava que não tinha causado nenhuma impressão salvadora. Eu exortava e orava com o mesmo resultado. Então, separava um dia para jejum, oração em particular, temendo que esse poder me abandonasse, e inquiria ansiosamente qual era a razão dessa aparente vacuidade. Depois de me humilhar e clamar por socorro, o poder retornava sobre mim com todo o seu frescor. Essa tem sido a experiência da minha vida. O que devemos pensar de um testemunho como esse? Devemos concluir que dias repetidos de oração e jejum são a chave para um reavivamento contínuo? Devemos desprezar sua relevância porque se trata apenas de uma experiência ímpar de um homem como Deus? Não há dúvidas de que em algum lugar entre esses dois extremos encontra-se a resposta humilde e moderada. Não somos sábios e experientes nas coisas de Deus o suficiente que não possamos aprender com a luta da fé de outro. Deus pode, de fato, nos inspirar a separar um dia de jejum, como lemos nesse caso, e ele pode nos encontrar ali com grande poder reavivador. Porém, ele não pode fazer isso. Outros buscaram e encontraram um despertamento sem jejum. Outros ainda jejuaram e oraram por 2, 3, 4 ou mais semanas antes que uma vitória viesse. É um erro pensar que a maneira de Deus lidar com um dos seus filhos será a mesma com todos. Outro erro que podemos cometer ao admirar a obra de Deus na vida de pessoas que jejuam é pensar que as bênçãos de Deus implicam sua aprovação do comportamento e da doutrina delas. Porém, esse não é necessariamente o caso. Achamos difícil imaginar a razão pela qual Deus abençoa o ministério de uma pessoa se a doutrina dela é defeituosa e se pecados evidentes infectam seu coração. Contudo, Deus pareceu estar usando Apolo, por exemplo, que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, a quem Priscila e Áquila tiveram de tomar consigo. Com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. E Jesus adverte que no julgamento alguns irão dizer: porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas ele lhe dirá: nunca vos conheci. Em outras palavras, o teste da verdade e justiça não é se há poder no ministério da pessoa. Charles Finney, por exemplo, aceitava uma teologia que era profundamente oposta à do seu contemporâneo calvinista Achille Nicholson. No entanto, ambos foram usados por Deus no evangelismo, de modo semelhante, John Wesley, o arminiano, e George Whitefield, o calvinista, foram usados por Deus para levar milhares de pessoas ao reino de Cristo. A conclusão disso não deve ser que a doutrina é uma questão indiferente. O mal duradouro de sustentar pontos de vista falsos acerca de Deus e da salvação não é anulado pelas evidências a curto termo das bênçãos de Deus não merecidas. De fato, no caso de Finney, há boa evidência de que ele mesmo se arrependeu de algumas de suas táticas espirituais, se não de seus pontos de vista incorretos sobre a soberania de Deus. O fato extraordinário é que Deus tem seus propósitos sábios e soberanos para usar pessoas com defeitos e teologia incorreta para salvar pecadores. Isso não é uma bênção sobre um erro, mas a graça apesar dele. O estandarte sobre cada bênção de Deus, sobre vidas e doutrinas defeituosas, encontra-se em Romanos 2, verso 4, que diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Portanto, nenhuma experiência de jejum é suficiente para merecer que a imitemos, sem outras considerações associadas. Mediremos tudo pelas Escrituras, não nos deixaremos levar pelo sucesso ou bênção que acompanha qualquer padrão particular de disciplina espiritual. Entendemos que Deus é soberano na dispensação de suas misericórdias. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E nos humilharemos para aprender da experiência dos outros, mesmo daqueles dos quais discordamos, visto que Deus tem misericórdia e dá lições nos lugares mais inusitados. O jejum e o curso da história coreana. Portanto, com a devida cautela, vamos agora observar, sem medo de sermos levados ao entusiasmo, que o curso da história mudou repetidas vezes, por meio do jejum e da oração. Muitos exemplos podem ser dados, porque nos últimos anos do século XX, o jejum e a oração se tornaram quase que sinônimos de igrejas de Coreia do Sul, e é uma boa razão para isso. A primeira igreja protestante foi plantada na Coreia em 1884. 100 anos depois, havia 30 mil igrejas. Isso é uma média de 300 igrejas novas por ano em 100 anos. No fim do século XX, os evangélicos compreendiam 30% da população. Deus tem usado muitos meios para fazer essa grande obra. Um deles é uma recuperação não apenas da oração dinâmica, mas do jejum-oração, por exemplo. Somente nas igrejas da OMS, mais de 20 mil pessoas completaram um jejum de 40 dias, geralmente numa de suas casas de oração na montanha. Para toda pessoa que tenha paixão pela supremacia de Deus, uma história como esta não pode passar sem despertar alguns fortes desejos. Aqui nos Estados Unidos da América, no final do século XX, a maioria das denominações está estagnada, exercendo muitíssimo menos impacto sobre as nossas culturas pagãs do que gostaríamos. Na Europa, os países nos quais ocorreu a flamejante reforma são agora considerados pós-cristãos e friamente resistentes ao evangelismo transformador de vidas. Como é que podemos agora nos levantar e perguntar: poderia o Senhor determinar uma nova temporada de jejum e oração como um meio para fazer o reino avançar nos nossos dias? O jejum é a palavra que marcou época na Antioquia, um dos mais claros incentivos bíblicos para se considerar o jejum como ato que modelou a história, é encontrado em Atos 13, versos 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A situação é que Saulo e Barnabé e mais alguns dos outros líderes da igreja da Antioquia estavam cultuando a Deus, servindo eles ao Senhor e jejuando. A julgar pelo que aconteceu, podemos deduzir, penso, que o encargo que eles tinham como uma equipe de liderança da igreja era este: para onde iremos a partir daqui como igreja? Eles estavam jejuando para buscar a orientação do Espírito Santo para a missão deles. O desfecho foi mais magnífico do que qualquer planejamento magistral que uma igreja tenha empreendido. Eles estavam tão ansiosos pela orientação de Deus que queriam mostrar isso com a fome do corpo e não apenas com a fome do coração. Nós queremos a Ti, queremos a Tua liderança, ó Deus, ó Espírito Santo. Qual é a Tua vontade para a missão desta igreja? Queremos ver-Te e seguir-Te mais do que queremos comer. Perguntas que a Bíblia não responde. Uma das coisas que incomodam a minha mente acerca de planejamentos na igreja local, a qual tenho servido agora por mais de 17 anos, é que muitas perguntas a que precisamos responder não são respondidas na Bíblia, pelo menos não diretamente. Elas são do tipo das perguntas que os líderes em Antioquia estavam fazendo. Senhor, devemos começar um programa missionário? Devemos fazê-lo agora? Devemos enviar alguns dos nossos professores como os primeiros missionários? Devemos enviar Saulo ou Simeão ou Níger ou Lúcio ou Barnabé? Devemos enviar dois, três ou quatro? De que modo devemos enviá-los, por terra ou por mar? Devemos financiar o trabalho deles integralmente ou eles devem trabalhar para sustento próprio? Ou esperar que haja filhos da paz nas cidades em que eles forem, que os sustentarão? Outras igrejas deverão se juntar a nós? Etc. A maioria das perguntas que as equipes de planejamento de igrejas têm de responder é desse tipo: onde vamos obter as respostas? Não minimizo o ensinamento bíblico sólido e básico: transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas esse experimentar da vontade de Deus em questões não morais não é algo mecânico. Paulo orou fervorosamente para que os crentes transbordassem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É algo espiritual discernir quais boas obras, dentre as 10.000 possíveis, estão entre toda boa obra que pertence à minha vida e à minha igreja. Quem de nós pode dizer que chegamos a uma solução quando se refere a essa questão de discernir as melhores decisões quanto ao ministério? E então eu pergunto, com muita seriedade: não temos alguma coisa a aprender do fato de que esses profetas e mestres profundamente espirituais cultuaram e jejuaram enquanto buscavam a direção do Senhor? Considere quatro simples observações a respeito dessa história em Atos 30, ou melhor, Atos 13, versos 1 a 4. Primeira: esse jejum foi feito depois da vinda de Cristo. Chamo a atenção para esse fato, para que ninguém diga que esse jejum era parte da espiritualidade do Antigo Testamento e não do Novo. Argumentamos no capítulo 1, com base em Mateus 9, verso 15, que Jesus esperava que seus discípulos jejuassem quando ele tivesse voltado para o céu. Não é, portanto, de admirar que eles estivessem fazendo exatamente isso. Evidentemente, Saulo e Barnabé e os outros da Antioquia não criam que o jejum tivesse acabado com o odre velho, com a vinda do Evangelho e o ministério da nova aliança do Espírito. Segunda, o jejum de Atos 13 era comunitário. Pelo menos cinco deles estavam reunidos nessa devoção ao Senhor. Menciono isso porque outra preocupação com o jejum é que Jesus advertiu contra o jejum ser visto pelos homens. Ele disse: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e que te vê em secreto e te recompensa. No entanto, é impossível jejuar em grupo e não ser visto pelos homens. Então, a pergunta que se faz é se o jejum comunitário contradiz o ensinamento de Jesus. Argumentei no capítulo 3 que não. E isso é confirmado nesse caso pela prática dos apóstolos e mestres da igreja. Saulo e Barnabé, evidentemente, não entenderam que Jesus tivesse dito que o jejum comunitário é errado. A questão crucial não é se as pessoas sabem que você está jejuando, mas se você deseja que elas saibam que você está jejuando e assim se deleitar com a admiração delas. Terceira, esse jejum em Atos 13 provou ser uma ocasião de orientação especial do Espírito Santo. No versículo 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Ao relatar isso dessa maneira, Lucas claramente quer que vejamos uma relação entre a adoração, a oração e o jejum de um lado, e a direção decisiva do Espírito Santo de outro. Enquanto eles estavam jejuando, disse o Espírito Santo. Esse é um precedente bíblico importante para o envolvimento em adoração, jejum, oração, na busca ardente da vontade de Deus para a nossa vida e a vida da igreja. Quarta, o jejum de Atos 13 mudou o curso da história. É quase impossível exagerar a importância histórica desse momento para o mundo. Antes dessa palavra do Espírito Santo, não parece ter existido nenhuma missão organizada da igreja para além da margem oriental do Mediterrâneo. Antes disso, Paulo não tinha feito nenhuma viagem missionária em direção ao ocidente, para a Ásia Menor, a Grécia, Roma ou Espanha. Antes disso, Paulo não tinha escrito nenhuma de suas cartas, que foram o resultado de suas viagens missionárias que começaram nesse ponto. Esse momento de oração e jejum resultou em movimentos missionários que arremessaram o cristianismo de uma posição de obscuridade à posição de religião dominante no Império Romano, no período de 2 séculos e meio, e queria produzir 1,3 bilhão de adeptos da religião cristã atual, com testemunho cristão em virtualmente todos os países do mundo. E 13 em 27 dos livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, foram o resultado do ministério que foi lançado neste momento histórico de jejum e oração. Então penso que é justo dizer que Deus se agradou em tornar a oração e o jejum, a alavanca lançadora de uma missão que mudaria o curso da história do mundo. Haveria aqui alguma lição para nós? Deus tinha se movido pelo jejum muitas vezes antes disso. Isso já havia acontecido e aconteceria novamente repetidas vezes na história. Por exemplo, em 2 Crônicas 20, os Moabitas, os Amonitas, os Meunitas marcharam contra Josafá, o rei de Judá. Eles formavam uma horda medonha de gente violenta marchando contra o povo de Deus. O que o povo poderia fazer? Que direção eles deveriam tomar? Os versículos 3 e 4 dizem: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então houve um grande jejum nacional por orientação divina e livramento, conforme relatam os versículos 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. E disse: Dai ouvido todos o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, Ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. No dia seguinte, quando o povo de Judá saiu, eles viram que os povos de Moabe e de Amom tinham se destruído um ao outro, e Judá levou 3 dias para recolher os despojos. O curso da história foi mudado pelo jejum do povo de Deus. As histórias da poderosa graça de Deus por meio do jejum são muitas. Poderíamos contar a história de Moisés jejuando por 40 dias no Monte Sinai, quando recebeu a lei de Deus, que não iria apenas guiar Israel por mais de 3 mil anos, mas que também se tornaria a base da cultura ocidental como a conhecemos. Ou poderíamos contar a história de como os judeus jejuaram por Esther, quando ela arriscou a vida diante do rei Xerxes e fez que o plano contra Israel caísse sobre a cabeça de Ramã. Ou poderíamos contar a história do jejum de Neemias pelo seu povo e pela cidade de Deus em ruínas, de modo que o rei Artaxerxes garantiu a ele e a toda, ou melhor, garantiu a ele toda a ajuda de que necessitava para voltar para Jerusalém e reconstruir seus muros. O curso da história foi mudado por muitos outros fatores além do jejum. Não estou aqui fazendo apologia do jejum como se fosse a única disciplina. Apenas observo que Deus, de tempos em tempos, ordenou que esse fosse o meio de mudar o curso dos acontecimentos para o bem do seu povo. Um jejum nacional na Grã-Bretanha por livramento. Então, isso continuou a acontecer depois dos tempos bíblicos. John Wesley nos conta no seu diário de um tipo semelhante de livramento bíblico em 1756. O rei da Grã-Bretanha conclamou um dia solene de oração e jejum por causa de uma ameaça de invasão por parte da França. Wesley escreveu: "O dia de jejum foi um dia glorioso, como em Londres dificilmente se viu desde a restauração. Todas as igrejas da cidade estavam mais do que cheias, e uma seriedade solene se via em todas as faces. Sem dúvida, Deus deu ouvidos à oração, e haverá um prolongamento da nossa tranquilidade." E então, numa nota de rodapé que ele acrescentou posteriormente, a humilhação se tornou em júbilo nacional, pois a ameaça de invasão pelos franceses foi afastada. A redescoberta do jejum no nosso tempo. Há em nossos dias um senso crescente entre muitos de que a redescoberta do jejum como um clamor do coração penitente a Deus por reavivamento possa ser o meio que Deus usaria para despertar e reformar a sua igreja. Alguns observaram que em Atos 13 havia três atividades acontecendo. Aqueles mestres e profetas estavam adorando, orando e jejuando. Dessas três atividades, duas estão vivenciando um ressurgimento mundial em nossos dias. Quando consideramos o mundo todo, da nossa posição do final do século XX, vemos um despertamento notável na adoração. Nem todos concordam que a dimensão musical do despertamento seja uma bênção pura em qualidade lírica ou excelência musical. No entanto, quem pode negar que existem milhares de igrejas e movimentos adorando o Senhor com vitalidade e foco, centrado em Deus, que 25 anos atrás não estimulavam o compromisso com Deus na adoração, como fazem atualmente? Não apenas isso, há um extraordinário movimento de oração nos nossos dias. David Brent documenta esse movimento em A Esperança ao Nosso Alcance, mostrando com dezenas de ilustrações que Deus está movendo seu povo a orar e especificamente, crescentemente e persistentemente por um avivamento mundial. No entanto, das três atividades citadas em Atos 13, adoração, oração e jejum, o jejum não tem experimentado esse despertamento, a não ser talvez em uns poucos lugares como na Coreia do Sul. Isso nos leva a perguntar: não poderia Deus ordenar que suas bênçãos plenas venham sobre a igreja quando prevalecemos em oração com a intensidade do jejum? Esse tipo de intensificação da oração é o que o jejum é. É um ponto de exclamação físico no final da sentença. Nós ansiamos que o Senhor, ó Deus, venha em poder. É um clamor com o nosso corpo, não apenas com a alma. Eu estou falando sério, Senhor. De tal magnitude é a fome que sinto de ti. Anseio pela tua manifestação mais do que anseio pelo alimento. O chamado de Jonathan Edwards para o jejum no primeiro grande despertamento. Que essa fome por Deus deve despertar um interesse renovado pelo jejum não é novo nem surpreendente. Isso já ocorreu nas épocas de avivamento, enquanto os ventos do primeiro grande despertamento na América ainda sopravam. Em 1742, Jonathan Edwards, seu mais forte defensor e analista mais perspicaz, ansiava para que Deus desse continuidade à bênção e a aumentasse ao redor do mundo. Um dos meios que ele defendeu foi o jejum. Ele diz: "A situação dos tempos requer com urgência a plenitude do Espírito Divino nos ministros, e não devemos nos dar nenhum descanso até que o tenhamos obtido. E para fazer isso, acho que os ministros, acima de todas as pessoas, devem passar muito tempo em oração e jejum secretos, bem como também em muita oração e jejum em companhia de outros. Parece-me que seria benéfico para as circunstâncias do tempo presente se os ministros das áreas vizinhas se reunissem frequentemente e passassem alguns dias em jejum e oração fervorosa entre si, zelosamente buscando aqueles suprimentos extraordinários da graça divina dos céus de que precisamos neste tempo. Uma coisa a mais que eu mencionaria acerca do jejum e da oração é que acho que tem havido muita negligência por parte dos ministros e que, embora nas suas pregações eles recomendem e insistam muito no dever da oração secreta, muito pouco é dito acerca do jejum secreto. É um dever recomendado pelo nosso Salvador aos seus seguidores, da mesma maneira que a oração secreta é. Embora não suponha que o jejum secreto deva ser praticado numa maneira determinada e num curso constante como a oração secreta. Contudo, parece-me que esse é um dever que todos os que professam ser cristãos deveriam praticar, e praticar com frequência. Há muitas ocasiões, tanto de natureza espiritual quanto temporal, que o requerem distintamente, e existem muitas misericórdias particulares que desejamos para nós mesmos e nossos amigos, que seria adequado dessa maneira buscar a Deus. Acredito que o povo de Deus nesta terra, numa época como esta, deveria cumprir o seu dever de jejuar e orar 3 vezes mais do que faz. Nos nossos dias, vozes estão se levantando com um chamado semelhante pelo jejum e oração por reavivamento. No entanto, nem todos são tão biblicamente zelosos e cuidadosos como Edwards o foi na sua luta com as realidades do reavivamento, em vista das lições da história, da liberdade e da soberania de Deus, e da autoridade da Escritura sobre as impressões subjetivas. As recomendações de Edwards quanto ao nosso chamado contemporâneo para jejuar. Edwards esperava que esse grande despertamento fosse o último movimento do Espírito de Deus ao redor do mundo, que traria a idade dourada do triunfo do Evangelho antes da vinda de Cristo, ele disse. Não é improvável que essa obra do Espírito de Deus, que é tão extraordinária e maravilhosa, seja o alvorecer, ou pelo menos um prelúdio dessa obra gloriosa de Deus, tantas vezes predita na Escritura, cujo progresso e instalação deverão renovar o mundo da humanidade. Isso não seria assim. Edward estava enganado. Mas o ponto de vista dele acerca da liberdade e da soberania de Deus não lhe permitiu predizer a amplitude do reavivamento, nem a data da sua chegada e nem a sua extensão global. Tampouco o fato de que não acontecia do modo como ele esperava o levou a ficar desiludido com Deus ou a desanimar na causa da verdade. Houve aqueles que nos dias dele foram além da sua própria esperança e suas expressões mais cuidadosas do que era provável ocorrer. Eles falaram com base em revelações especiais e impressões subjetivas particulares do Espírito de Deus. Com respeito a essas impressões acerca do reavivamento, Edwards fez uma advertência que é relevante para os nossos dias. Rogo ao povo de Deus que seja muito cauteloso quanto a como dar atenção a essas coisas. Eu os tenho visto errar em muitíssimos casos e sei por experiência que impressões têm sido feitas com grande poder e sobre a mente de verdadeiros santos, sim, santos ilustres, mas que logo depois, no meio de exercícios de graça extraordinários e doce comunhão com Deus, e amparados por passagens da Escritura que fortemente impressionaram as mentes, não são sinais seguros de que as suas revelações sejam do céu, pois tenho visto tais impressões desapontarem, se provarem falsas pelo acontecimento, em alguns casos, acompanhado por todas essas circunstâncias. O que torna essa advertência tão crucial não é apenas que impressões subjetivas são correntes hoje com relação a possível reavivamento iminente, mas também que Atos 13 parece nos dar um modelo para buscar a direção de Deus que envolve impressões subjetivas. Lembre-se de que o versículo 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Como foi que o Espírito Santo disse isso? Bem, nós não sabemos, mas esse não foi o único caso em Atos em que o Espírito deu esse tipo de orientação direta. Por exemplo, em Atos 8, lemos: Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-se desse carro e acompanha-o. Em Atos 10, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí os dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Há diretrizes no Novo Testamento para nos ajudar a discernir se essas alegações de ter ouvido o Espírito nos nossos dias vieram verdadeiramente do Senhor. Não é uma simples questão de se a pessoa adota ou não os pontos de vista carismáticos. Até mesmo evangélicos que pertencem a denominações tradicionais afirmam ter sido impressionados pelo Espírito, ou ter um senso de orientação de Deus, ou pensar que Deus colocou no coração deles para fazer algo. A questão é: como devemos testar essas informações, ou melhor, testar essas afirmações, especialmente quando elas podem envolver uma previsão acerca de um reavivamento ou um chamado para a igreja jejuar? Como testamos as impressões subjetivas? Eu sugiro algumas diretrizes. Primeiro, observamos que em Atos 13 o Espírito falou a cinco mestres e profetas como um grupo. É claro que o Espírito poderia falar a uma pessoa apenas, no entanto, parece que seria sensato dizer que, quando mais pessoas são favorecidas por uma palavra do Espírito, um número maior de pessoas é informado acerca disso pelo Espírito. No Novo Testamento, não parece ser a maneira usada pelo Espírito obrigar a consciência dos cristãos por meio de impressões subjetivas dadas a outros. A autoridade apostólica obriga a nossa consciência à obediência completa. No entanto, outras alegações quanto à direção divina devem ser testadas. Esse chamado por prova está de acordo com a sugestão de que, quando mais pessoas são obrigadas a seguir, mais pessoas serão levadas a seguir. Não é o indivíduo solitário que sujeita o corpo de Cristo. Segunda. A orientação normativa do Novo Testamento segue o padrão de Romanos 12: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que o experimenteis, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso não precisa eliminar impulsos comuns e impressões que vêm do Senhor, mas sugere que a renovada mente de Cristo, modelada pela palavra de Cristo e permeada pelo Espírito de Cristo, manterá o equilíbrio na interação da impressão subjetiva versus a reflexão espiritual. Terceira, a alegação de ter uma impressão vinda do Senhor precisa estar de acordo com o ensinamento da Escritura, seja de passagens específicas, caso alguma seja de relevância imediata, ou como o caráter, o espírito e a trajetória do todo. Quarta, o uso incorreto da Escritura para apoiar impressões bíblicas dará aos cristãos sensatos um motivo para hesitação. Algumas vezes, a revelação particular é afirmada quanto a um chamado específico de Deus para a igreja, que não é necessariamente antibíblico, mas para a qual a Escritura é usada para uma função que nunca foi dela. É improvável que o Espírito faça isso. Ele inspirou as Escrituras e iria, ao que parece, manejá-las, de acordo com o significado que ele deu a elas em primeiro lugar. Portanto, quando é feita a afirmação de que o Espírito trouxe essa ou outra passagem à mente, que é então mal usada, pode-se duvidar de que a orientação do Espírito esteja sendo corretamente percebida. Quinta, a reputação da pessoa que está falando é relevante. Com que nível de precisão e utilidade ele ou ela anteriormente discerniu esses tipos de impressão? A experiência tem demonstrado que Deus confiou a essa pessoa uma comunicação antecipada sobre seus atos em outras ocasiões? A pessoa é estável e de confiança no geral? É uma base bíblica doutrinária ampla a partir da qual a pessoa possa esperar estar discernindo os pensamentos verdadeiros ou falsos que competem pela convicção na mente de todos. Testando o uso de 2 Crônicas 7,14. Este é o meu esforço para dar atenção à exortação de Edwards de que sejamos muito cautelosos com impressões subjetivas nos nossos dias. Por exemplo, devemos ser cuidadosos com as predições de que, em nossos dias, os Estados Unidos irão experimentar um grande despertamento espiritual numa data específica. Esse tipo de predição, tão frequentemente repetido na história da Igreja, pode levar a grande desilusão se Deus tiver um plano diferente. Mais relevante para nossa preocupação imediata é o perigo de que impressões subjetivas possam também, de tempos em tempos, ditar à Igreja que essa ou aquela disciplina espiritual, como o jejum, é a chave bíblica para o reavivamento. Edwards nos alertou dizendo que passagens das Escrituras fortemente impressas na mente de santos ilustres não são sinais seguros de que o uso dessas passagens está correto. Uma das passagens mais comumente citadas na esperança de reavivamento iminente é a de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Usos incorretos desse versículo diminuem a nossa confiança nas previsões que alguns fazem com respeito a um reavivamento iminente. Em primeiro lugar, no contexto original em que Deus diz essas palavras a Salomão, o termo meu povo se refere ao povo de Israel, e, portanto, o termo sua terra se refere à terra que é realmente deles, no sentido que Deus lhe deu como uma bênção pactual, a saber, a terra de Israel. No entanto, se aplicarmos essa passagem à nossa situação contemporânea, meu povo se referia à igreja cristã, que não pode dizer, seja qual for o país em que seus membros residam, que esse país é a terra deles. A igreja não tem terra no sentido em que Israel tinha uma terra. A igreja cristã é um povo peregrino, somos peregrinos e forasteiros. Portanto, a aplicação correta de 2 Crônicas talvez seria que, se a igreja se humilhar e orar e buscar a face de Deus e se desviar dos seus maus caminhos, então Deus se inclinará e sarará a igreja. Mas seria extrapolar a passagem se dissermos que qualquer país em que a igreja cristã se humilhar irá vivenciar um grande despertamento. Outro erro seria elevar qualquer disciplina espiritual como a chave decisiva para um despertamento desse tipo. Precedentes bíblicos e históricos nos incentivariam a buscar reavivamento e despertamento por meio da oração e do jejum. No entanto, esses mesmos precedentes nos desencorajariam de fazer de qualquer atividade espiritual a chave que devemos abrir o despertamento que buscamos. Seria especialmente enganoso ligar o jejum, por exemplo, a segunda Crônicas 7,14 como uma maneira segura de cumprir esse versículo, pelo menos por três razões. Uma das razões é que esse versículo não menciona o jejum. Uma segunda razão é que nem todas as outras referências em 2 Crônica, nas quais Deus abençoa aqueles que se humilham de acordo com 2 Crônicas, envolvem o jejum. Isso absolutamente não nega que o jejum seja um meio legítimo de nos humilhar diante do Senhor, mas simplesmente diz que não existe nenhuma garantia bíblica para se pensar que esse versículo é um chamado para jejuar. A terceira razão para não associar o jejum com 2 Crônica 7,14 como a chave para esse versículo é que é possível fazer jejuns extraordinários e ainda assim não nos humilhar, orar, buscar a Deus e se converter dos maus caminhos. Isso é claro em inúmeras passagens, por exemplo. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Jeremias 14, 12. Fala a todo o povo desta terra e os sacerdotes, quando jejuastes e prantiastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito? Zacarias 7, verso 5. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Isaías 58, verso 3. A ambiguidade do jejum. Todas essas passagens são designadas para nos advertir a não elevar qualquer ritual externo como o jejum até o nível de uma chave certa para iniciar um reavivamento. Deus é livre para enviar reavivamento com ou sem jejum. Jonathan Edwards ansiava por um reavivamento tanto quanto outra pessoa, e ele clamou por oração e jejum em alto e bom som. No entanto, também descobriu algo profundo na sua própria experiência acerca da liberdade e da soberania de Deus. Ele escreveu: com quanta frequência nós temos zombado de Deus com pretextos hipócritas de humilhação, como nos dias anuais de jejum público e outras coisas, enquanto em vez de nos reformar, apenas pioramos cada vez mais. Como esse tempo era morto em toda parte antes desse trabalho começar. Se atentarmos para essas coisas, seremos os imbecis mais ingratos se não reconhecermos a visitação de Deus a nós, como ele tem feito, como um exemplo de triunfo glorioso da graça gratuita e soberana. Nesse caso, o argumento dele é que o jejum público e outras austeridades foram feitos por um tempo muito longo, porém eram cheios de fingimento e indiferença. As pessoas não estavam abandonando seus maus caminhos enquanto jejuavam. Elas não estavam buscando a face do Senhor de coração enquanto jejuavam. No entanto, subitamente, como o vento que sopra onde ele quer, o reavivamento veio. Disso, Edwards conclui que o reavivamento é um exemplo do triunfo glorioso da graça gratuita e soberana. Que isso é o que foi então e o que também será quando e se ele vier hoje, e possa Deus nos conceder que venha. A paixão de Edwards e de Brainerd. Apesar de todas as advertências de Jonathan Edwards acerca do mau uso das impressões subjetivas ao promover o jejum ou qualquer outra coisa, ele não hesitava em elogiar a importância dele para a missão e o ministério da igreja. Além do chamado para orar e jejuar anteriormente citado, existe um relato longo e doloroso do seu amigo, o jovem missionário entre os indianos, David Brainerd. David Brainerd nasceu no dia 20 de abril de 1718 em Hudson, Connecticut. Nesse ano, John Wesley e Jonathan Edwards completaram 14 anos de idade. Benjamin Franklin completou 12 e George Whitefield, 3. O grande despertamento estava logo além do horizonte e Brainerd iria passar pelas duas ondas dele entre os anos de 1730 e 1740 e depois morreria de tuberculose na casa de Jonathan Edwards com a idade de 29 anos em 9 de outubro de 1747. Jonathan tinha tal estima por esse jovem que se esforçou por preservar e editar seus periódicos e seu diário. E é neste que vemos os pontos de vista de Brainerd e de Edwards a respeito da importância do jejum. Por exemplo, baseados na analogia de Atos 13, Brainerd buscava a orientação do Senhor para o seu ministério por meio de jejuns periódicos. Segunda-feira, 19 de abril, reservei este dia para jejuar e orar a Deus pela sua graça, especialmente para me preparar para a obra do ministério, me dar divino auxílio e direção em meus preparativos para esta grande obra, e no seu tempo oportuno, me enviar para a sua colheita. Consequentemente, na parte da manhã, empenhei-me em rogar pela sua presença divina para o dia, e não sem alguma animação. À tarde, senti uma energia para interceder pelas preciosas almas imortais, pelo progresso do reino do meu querido Senhor e Salvador do mundo, e ao mesmo tempo, uma resignação muitíssimo doce, e mesmo um consolo e alegria nos pensamentos de sofrer dificuldades, aflições e até a morte, ao promovê-lo, e senti-me especialmente engrandecido ao rogar pela iluminação e conversão dos pobres pagãos. Para Edwards, esse uso do jejum não era apenas louvável para missionários como Brainerd, mas também para ministros e cristãos individuais. Era de fato um meio de bênçãos contínuas na vida de Brainerd e poder nas nossas também. Seu exemplo e sucesso com relação a um dever em especial podem ser de grande utilidade, tanto para os ministros quanto para os cristãos individuais, quero dizer, o dever do jejum secreto. O leitor viu quando o Sr. Brainerd elogia esse dever e com que frequência ele próprio praticava. Tampouco se pode deixar de observar quanto ele era fortalecido e abençoado nele, bem como isso era evidentemente um grande benefício para sua alma. Dentre todos os muitos dias em que ele passou em jejum secreto e oração, que ele registra no seu diário, dificilmente há um caso no qual ou ele não fosse atendido, ou imediatamente seguido de sucesso evidente e uma extraordinária bênção em produtividade especial e consolo do Espírito de Deus, e isso muito frequentemente antes que o dia terminasse. É por essa razão que Edward insistia com pastores e pessoas leigas do seu tempo para que entregassem com diligência triplicada. Veja linhas atrás. A disciplina da oração e do jejum tinha sido provado para Brainerd e centenas de outros na história da igreja ser um meio de sucesso evidente e uma extraordinária bênção em produtividade especial e consolo do Espírito de Deus. Em outras palavras, o jejum provou ser um caminho para o despertamento e reavivamento. Um apelo aos pastores de um puritano, Shepherd. Outra ilustração desse forte compromisso com o jejum como o caminho para o cristianismo vital vem de um século antes de Jonathan Edwards, na Nova Inglaterra. Thomas Shepherd nasceu na Inglaterra em 1605 e veio para os Estados Unidos em 1635 como um pastor da Nova Inglaterra. Ele pregou uma série de mensagens que foram publicadas como A Parábola das 10 Virgens, o que é significativo, porque Jonathan Edwards citou esse livro mais do que qualquer outro ao escrever a sua obra-prima intitulada Tratado a Respeito dos Sentimentos Religiosos. Cotton Mather, que viveu de 1663 a 1727, preservou as histórias de muitos ministros no início da Nova Inglaterra, incluindo a vida de Thomas Shepherd. Suas memórias revelam algumas das razões do profundo compromisso de Edwards com o jejum como parte da vida ministerial e um caminho para o reavivamento. Mather convida-nos a entrar no gabinete de Thomas Shepherd. Se o seguirmos até o seu querido gabinete, ali o encontraremos dando-se ao luxo de um exemplo ainda mais notável e eminente de uma caminhada santa. Ali, além de suas súplicas diárias, ele fazia algo que tinha uma tendência poderosa de manter seu próprio espírito num humor saudável, vigoroso e vicejante, e de atrair as múltiplas bênçãos de Deus sobre todas as pesadas responsabilidades que ele tinha em suas mãos. E era algo que, sem o qual ele pensava que nunca poderia demonstrar ser um cristão zeloso ou um ministro muito útil. E isso era o que ele dificilmente se permitia passar um mês, sem pelo menos um dia, nos exercícios de jejum secreto diante do Senhor. É extraordinário que cada um daqueles que são conhecidos no livro de Deus por jejuns milagrosos, Moisés, Elias, Jesus, foram honrados por Deus com uma alimentação milagrosa de outros homens. Nosso Shepherd achava que nunca realizaria grandes coisas na alimentação do seu rebanho se ele mesmo não fizesse grandes coisas sozinho no jejum. O próprio Mather claramente aprovava esse compromisso com o jejum e ansiava por um grande despertamento no seu próprio tempo. É interessante observar que a escatologia de Mather era diferente de Edwards. Mas ambos ansiavam e oravam por um despertamento. Edwards era um pós-milenarista e Mather era um pré-milenarista. Edwards orava por um grande despertamento que estabeleceria uma era dourada de dominação cristã no mundo antes do retorno de Cristo. Mather estava convencido de que a volta iminente de Cristo seria precedida tanto por um declínio espiritual que ele viu na Nova Inglaterra e no protestantismo europeu, quanto por extraordinários derramamentos do Espírito Santo, produzindo pontos brilhantes de reavivamento em missões mundiais, especialmente a reunião dos judeus convertidos. Hoje, isso é duplamente encorajador. Aponta o caminho para cruzar as diferenças doutrinárias de relativamente pouca importância na direção da união em oração e jejum por amor do reavivamento e reforma do povo de Deus, bem como para o despertamento do nosso panorama americano espiritualmente morto. Aponta até mesmo para o caminho de uma oração de esperança comum, mesmo se não concordarmos com o cenário preciso do fim dos tempos. O mais encorajador de tudo, e talvez o mais útil do que isso, ou melhor, do que tudo isso, é Cotton Mather morreu em 1727, um pouco antes dos ventos do primeiro grande reavivamento nos Estados Unidos terem começado a soprar. Richard Lovelace ressalta que a esperança de Mather por um despertamento amplo arrefeceu justamente no final da sua vida. Se ele pelo menos tivesse visto o que uma década traria, que o Senhor conceda que essa paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos não enfraqueça, mas somente cresça e se intensifique por meio da oração e do jejum, e possa Deus de fato levantar milhões que estão tão famintos por Ele, de modo que não possam deixar de clamar de corpo e alma. É assim, ó Deus, nessa intensidade, que ansiamos pela vossa plenitude na Igreja e vossa glória no mundo.